Diferente, mais organizado e com mais conteúdos. Entre em www.antenaweb.info e conheça o mundo Antena Web. Leia notícias, veja galerias de fotos e ouça programas de rádio associados à temática que mais lhe agrada. Faça downloads de software e música de forma legal. Isto é Antena Web. Nós estamos aqui. Chama Dom Lucas. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos à primeira edição. Dom Lucas, não, Dom Luca. Sejam bem-vindos à primeira edição do programa Dom Luca. Eu sei que este nome é um nome muito estranho, o propósito é mesmo esse. Sejam bem-vindos a esta primeira edição de um espaço radiofónico que vai passar a partir de hoje a fazer parte da vossa, do vosso final de tarde no Brasil, princípio de noite em Portugal. Tudo porquê? Porque temos, a partir de hoje, o prazer de apresentar este espaço radiofónico que vai consigo até às 10 da noite de Portugal, 6 da tarde do Brasil. E porquê tanta referência ao Brasil? Bom, porque Dom Luca é Dom do Domingo, K de Carlos, e Lu de Lúcia. Lúcia Helena, que está no outro lado do Atlântico. Olá, Lúcia. Muito boa tarde no Brasil. Olá, muito boa tarde aqui e boa noite para vocês. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você e com os nossos ouvintes. E qualquer coisa, gente, desculpa que eu tô assim, tá? Meio com medo. É a primeira vez, então, ó, qualquer erro aí vocês relevem, por favor. Os microfones não mordem. Os microfones são muito tranquilos. Sim, bom, tá certo. Pelo menos aqui. Não conheço nenhum caso de um microfone que tenha mordido, mas nunca se sabe. Lá estaremos à nossa parte dos insólitos. Aqui. Uhum. Pois é. Ora, e o que é que vai tratar o nosso Dom Luca? É um programa, como já podem perceber, não é propriamente um programa humorístico, até porque a música vai ser bastante tranquila. É um programa de final do domingo, mas a ideia não é tornarmos isto um drama. A ideia é tornarmos isto apenas um lugar confortável, 120 minutos de tranquilidade, aquele espacinho onde os ouvintes se sentem bem, e aliás, também por onde podem participar para o nosso endereço de e-mail. E o nosso endereço de e-mail é... Não, eu não vou fazer. Eu agora ia ser muito mal. Ia perguntar à Lúcia qual é que era o nosso endereço de e-mail. Mas não vou já prachar dessa maneira. O nosso endereço de e-mail é... Muito obrigada. Mas a Lúcia conhece. Mas este é o nosso e-mail geral. aw@antenaweb.info. Pronto. Este é o nosso endereço de e-mail, para o qual podem escrever-nos e adicionar-nos também as vossas opiniões. A nossa página ainda não está efetivamente disponível, mas vai passar a estar uma página onde vocês podem também deixar os vossos comentários dentro do próprio site. Mas, para todos os efeitos, já sabem, é antenaweb.info/antenaweb. Aí tem um linkzinho que diz rádio. Quando clicarem em baixo vai aparecer o botão de player. É só entrar e ouvir. Carregar no play, ouvir e depois então participar para o nosso endereço de e-mail, como já foi dito, ou se quiserem também para o Skype. E o nosso Skype pode ser encontrado pelo mesmo e-mail. Será que a Lúcia já nos consegue dizer? Ou ainda não? É, eu estou só com uma dúvida. É AW, é isso? Exato. AW é o arroba que eu não sei se está antes do info ou depois. Tá, é arroba, exatamente. Arroba Arroba antenaweb. info, Não, arroba antenaweb.info. ponto info. É isso. Tá, como tem. Eu Eu sou vou destas aprender, eu vou coisas. aprender. Eu sou de apanhar as pessoas assim. Eu sou muito mau. Ah. É, menino ruim. Eu pensei em iniciarmos esta edição musicalmente com um artista que é muito conhecido. Ele é o rei no Brasil. E ele é tão rei que até existem dois programas de rádio que o grupo Antenweb retransmite, ou neste caso disponibiliza aos nossos ouvintes, que é o Clube do Rei e o Roberto Carlos e companhia. E simultaneamente é um nome muito conhecido cá em Portugal, tão conhecido que ainda há pouco tempo esteve no Porto, em Lisboa, mais designadamente no pavilhão Multiusos em Gondomar, nos dias 24 e 25 de Abril, ou seja, não há muito tempo, esteve aqui em Portugal a cantar melodias. Bom, muitas. Muitas melodias. Como, por exemplo, acho que esta também foi uma das músicas que ele cantou. Eu te darei o céu, que é uma música calminha e também é uma música já mais antiga e que até é um pouco contraditória com aquilo que era aquele estilo mais roqueiro do Roberto Carlos. Que eu não sei se a Lúcia conheceu, se conhece essa altura mais na altura da juventude, não é? Calculo que sim. Ou não é muito fã de Roberto Carlos? É, não, eu até ia perguntar se alguém tinha te falado alguma coisa. Se alguém, eu falei, ué, eu não falei nada para ele, não conversamos sobre isso. Alguém contou. Não existe outra fã mais que eu do Roberto Carlos. Eu nem Pronto. acreditei a hora que você falou que a primeira música que ia tocar, ai, é um sinal, tá vendo? Que tudo vai dar certo. Exatamente. Estamos em Não, eu sou sintonia. super fã do Roberto Carlos. Eu tô só ouvindo você falar dele, tô aqui. Conheço todas as músicas desde o início, agora as regravações. Gosto muito de ouvir outras pessoas cantando Roberto Carlos com outras roupagens, né? Então, curto muito. Pronto. Então nós vamos ficar com esta musiquinha do Roberto Carlos. E depois, um outro artista do Brasil que também é muito conhecido cá em Portugal, ele infelizmente já faleceu. Ah, se não estou em erro, eu sei que foi no princípio de um ano, e acho que foi em 2015, que era um cantor que era muito pequenino, mas tinha uma voz extraordinária. Ele depois até se converteu à Igreja Evangélica, passou a cantar músicas apenas sobre Deus. Não sei se a Lúcia sabe a quem é que eu me refiro. Sim, é Nelson Ned. É isso? Exatamente. É isso Nelson mesmo. Ned. Voz maravilhosa. Sem Maravilhosa. dúvida. O máximo que ele atingiu foi 1,12 m. Um Verdade. grande cantor. E nós vamos. E o grande, estou-me a referir a gente da voz, e não tenho nenhuma ironia nisto, foi sem dúvida um grande cantor. Nós vamos ouvir daqui a pouco a canção que eu dedico a você. Pronto. Depois, quando for ao contrário, quando for as músicas portuguesas, eu vou convidar a Lúcia para as dizer com o sotaque português. Ah, isso vai ser um acontecimento. Pronto, nós agora vamos então à música. Eu te darei o céu, a música do Roberto Carlos, e também depois então a canção que dedico a você pertence a Nelson Ned. Podemos ir então à música, Lúcia? Sim, podemos. Certo, então já voltamos. Até já, ouvintes.

vais apanhar. Olha que acabou, eu vou te bater. É. Mas me obedeça. Não brinque comigo. Pronto. Geralmente, quando a gente vê muita coisa assim, né? Dá pra desconfiar. Exato. Não, há artistas que são efetivamente calmos. O Roberto Carlos, por exemplo, é calmo. Nós temos aqui... Elas não vão entrar porque estão só na regi, na parte, no apoio técnico e psicológico também. A Filipa Ferreira e a Adriana Pequeno. E diz a Adriana Pequeno, violência doméstica. Pronto. Eu já estava a querer matar a mulher, também não. Só violência doméstica. Só o que me diz. É uma coisa séria, mas felizmente não causou a morte da pessoa em questão. Mas enfim, foi efetivamente violência doméstica. Que é uma coisa que se assiste muito aí no Brasil, não é? Aliás, muito. Aí até há outra coisa que é a chamada cultura do estupro, que em português de Portugal é cultura da violação, não é? Sim. Isso é um fenómeno que eu tenho visto falar muito no Brasil, muito nas redes sociais. A Lúcia sabe se há leis, como é que está essa questão logística, ou não tem muito a ideia? Olha, eu acho que vai de época, assim, às vezes acalma um pouco, se ouve falar menos, não sei, há menos notícias sobre o assunto. Mas é uma coisa muito frequente, sim. As mulheres aqui têm muito cuidado em andar sozinhas em lugares desertos, ou não, porque nem precisa ser. Pode ser de manhã. A minha, eu não sei se posso falar isso, mas a minha irmã, quando tinha uns 17 anos, ela passava por um caminho super movimentado na Via Chieta, que é uma das vias mais movimentadas do país, de manhã, indo ao trabalho, né, um lugar super movimentado, um centro, né, shopping, tudo, e o rapaz chegou e abraçou ela e disse para ela: você é minha namorada e não grite. Ele tinha uma faca, né, e ela teve que acompanhá-lo pro caminho que ele fez, que era entrando num matagal, num lugar mais assim, né? Mas a sorte foi tanta, a proteção divina, o universo conspirou, não sei, que como era um lugar onde a mata já estava um pouco mais alta, assim, né? Era um terreno baldio, e estava um pouco mais do que o comum, que eles não costumam deixar. A Prefeitura de São Bernardo tem muito cuidado com isso. E estavam ali os homens que chegaram para cortar ali, né, o mato e roçar, não sei como que é o termo que vocês vão entender, mas eles iam cortar. Então, eles chegaram, então foi o que salvou. Foi o que salvou, porque ela já estava lá à mercê dele, né, porque não tinha... O que ela ia fazer? Assim mesmo, ele ainda conseguiu dar uns arranhões nela, porque ela resistia, uns arranhões com a faca, né, machucou um pouco, mas eles chegaram mas ele já tinha tirado o vestido dela, já tinha, de dia, todo mundo passando, aonde ela estava, era um lugar mais baixo, ela via as pessoas passando, que não tinham como vê-la ali naquele lugar. E tanto que para ela poder sair dali, foi um dos trabalhadores que tirou a camisa e deu para ela vestir. Aí eles ligaram para o meu pai e meu irmão foram buscar, enfim. Aí vai para aquela coisa toda que a gente tem que passar, né? Porque depois de tudo isso, eu acho que a pior parte é a parte burocrática. Porque daí você tem que passar na delegacia, você não pode tomar banho, você tem que ir do jeito que você está, né? Passar. Eu acho que é mais uma humilhação que você passa. Mas tem que ser assim, né? Porque eles precisam de todas as pistas. Na verdade, é até para ajudar, né, a pegar a pessoa. E ela lembrava apenas de uma tatuagem, que ela via muito a tatuagem, muito grande, muito colorida no braço dele. E aí ela teve que fazer o exame de corpo de delito, né? Toda aquela burocracia. E Eu acho que é isso mesmo que chama, né? Não estou me confundindo, não. E, não, tá certo, e depois tá certo. Ela foi reconhecer, ela teve que reconhecer entre alguns, porque no outro dia, acho que foi isso que aconteceu, o meu irmão foi passar, ficou de lá no lugar onde ela passava para ir trabalhar, meu irmão ficou lá e ele viu o cara. O cara ficava por ali, acho que ele já ficava, porque ali era um lugar fácil para ele puxar as meninas. Porque era um viaduto, né? É uma passagem, logo tem esse terreno vazio. E foi quando ele já chamou a polícia, eles levaram, aí eles colocaram alguns rapazes, né, misturados lá para ela reconhecer. Ela não teve dúvida. Aí umas outras moças que já tinham feito uma descrição dele também foram chamadas para, né, para reconhecimento. Enfim, esse foi pego, mas nem sempre acontece assim. E ela teve sorte dele, não concluiu a violência, né? Sim, exatamente. Nem chegou ao ponto mais crítico, né? Que é quando as pessoas, sim, de alguma forma, se têm que perder uma sua dignidade. Enfim. São coisas que são assuntos muito complicados. Vamos mudar, vamos tornar aqui o assunto um bocadinho menos denso. É que o comentário, eu acho que foi importante, porque parece uma coisa distante de mim. Se você falar violência, estupro, essa coisa. Não é. É uma coisa que quase todas as pessoas já tiveram um caso na família, coisa. Então é uma coisa muito frequente, realmente. Né? Mas. Faz parte. Exato. Pronto, nós vamos. Daqui a pouco. Eu quero falar com Lúcia sobre. E já agora só para dizer que já são 20 horas em Portugal. 20 horas e 41 minutos. Ou seja, 30, nós começamos por volta das 20 horas e 8 minutos. Portanto, 33 ou 34 minutos de programa já lá vão. E sem darmos praticamente por ela, não é? Já é um tempo. O nosso programa acaba por volta das 22 horas. Portanto, do tempo que nos está destinado, já lá vão 42 minutos. Daqui a pouco, vamos falar sobre um assunto bem mais suave, como já sabemos, que tem a ver com os arteiros. Exato. O que é que são os arteiros? A Lúcia vai dizer daqui a pouco. E se o Marcos Rangel cá estivesse, o Marcos Rangel também teria algo para nos dizer sobre isso. Mas, antes, temos música. Pode ser, Lúcia, podemos ter música? Sim. E lembrando aos ouvintes que o e-mail é AW, é isso mesmo, né? AW@antenaweb.info. Viu? Aprendi. É isso mesmo. Pronto. Então, nós vamos ter aqui quatro musiquinhas, como já disse. A primeira delas chama-se Believe. Aliás, as quatro são do ano de 1999. Vamos ter Believe, da cantora Cher. Depois vamos ter No Scrubs, das TLC. Vamos também ouvir a música dos Sixpence None Richer, chama-se Kiss Me. E para finalizar, If You Had My Love, a música da cantora Jennifer Lopez. Informações sobre esses artistas. Cher foi a artista com mais idade a chegar ao primeiro lugar na Billboard. Foi em 1999, precisamente com Believe, e na altura tinha 52 anos. Quanto à segunda música, das TLC, o grupo já não existe, pelo simples facto de que a Lisa Lopez, que era a L do grupo, perdeu a vida num acidente de aviação no ano de 2001. Com respeito aos Sixpence None Richer, já não existem. A cantora seguiu uma carreira a solo, para todos os efeitos, sem grande projeção. Por fim, sobre a cantora Jennifer Lopez, é uma apaixonada inconsequente, já teve vários namorados, entre os quais Mark Anthony, que é um cantor que eu imagino que aí no Brasil se conheça muito, Luciano. Não sei se. Eu calculo que sim, não é? Aham, sim, sim. E o tema que nós vamos aqui ouvir chegou ao número 1 em vários países e foi talvez o maior êxito da cantora em todos os tempos. Faz parte do álbum On The Six. E era um álbum que eu particularmente gostava. Tinha outras músicas, Waiting For Tonight, enfim. Mas é esta, If You Had My Love, que nós vamos ouvir nesta edição do nosso Dom Luca. Vamos à música? Vamos à música, então. Já voltamos. A Lúcia já me autorizou há pouco. Já me deu autorização há pouco. Sim, vamos à música. Não, é que eu estava aqui... Eu me distraí porque eu estava aqui pensando. Ainda bem que ele não mandou eu anunciar nenhuma música em inglês. É porque é um terror, hein? Nem entende, pelo amor de Deus. Já sei qual é que é a tarefa que eu vou dar a seguir à Lúcia. Não, estou a brincar, mas eu sou mau, mas não tanto, não tanto. Não, não é, ainda bem. Pronto. Eu não resisto, só antes de dar aqui play à música da Cher, é deixar um abraço ao nosso amigo Marcos Rangel, caso também nos esteja a ouvir, ou que nos vá ouvir mais tarde em podcast. Meu professor de locução, Marcos Rangel. Eu sou a melhor aluna de locução que ele teve. Daí também um abraço a alguém que já está connosco desde 9 de outubro de 2011, há praticamente 6 anos. E agora sim, cantora Cher, música Believe. Ah, agora sim, a música entrou. Já voltamos. Até já. No matter how hard I try, you keep pushing me. A scrub is a guy that thinks he's fine, is also known as a buster. Always checking my what he wants and just sits on his onde e quando quiser. Antena Web, nós estamos aqui. Take the trail marked on your father's map.

está a ouvir é música. Sim, e é mesmo disso que a Antena Web Música fala. De música. Programas ao vivo sobre música, programas em podcast sobre música, release de álbuns e a nossa área de artistas são apenas alguns dos pontos de interesse para este canal do Grupo Antena Web. Quando o ouvinte entra em www.antenaweb.info/música, tem à sua disposição um mundo inteiro dedicado às 7 notas musicais e a tudo o que de aí advém. www.antenaweb.info/música. Antena Web, nós estamos aqui. Cinco minutos. Parece pouco, mas faz diferença. O grupo Antena Web apresenta 5 minutos com usted. Um programa em castelhano, onde durante 5 minutos aproximadamente, trazemos até aos ouvintes informação e entrevistas. 5 minutos com usted. De segunda a sexta, às 7 da tarde e aos sábados, às 10h25. Com Roberto Sancho. Na Antena Web Informação. Terça a sexta-feira, Lena Batista traz os assuntos do dia até aos ouvintes da Antena Web Informação. Microfone aberto. Um programa onde, para além da informação, existe debate e análise. Os assuntos são geralmente sobre o Brasil, dado que este é um programa produzido neste país, mas a outra atualidade internacional também não fica esquecida. Microfone aberto, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, na Antena Web Informação. Hora de almoço é também hora de recordações. Flash S. 60 minutos para recordar principalmente os grandes êxitos de dança dos anos 90. Flash S. De segunda a sexta entre as 12 e as 13, na Rádio Antena Web. Flash S. Domingos, às 15h30, a Antena Web Informação coloca à disposição dos seus visitantes Global Perspective, um programa com locução inglesa, produzido pela Organização das Nações Unidas. Como vai o mundo do ponto de vista da ONU? Global Perspective, domingos, às 15h30, na Antena Web Informação. Vítimas mortais. Pessoas que sofrem uma vida inteira com marcas desses acidentes. Cidadãos comuns que se tornaram presidiários por homicídio, por negligência. E muitas vezes, sim, por inconsciência. Já chega, não acha? Vamos reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas portuguesas e pelo mundo fora, para evitar ao máximo que estas coisas continuem a acontecer todos os dias. Mas para isso precisamos que conduza com prudência. Não é apenas uma recomendação. É um pedido da Antena Web. E estamos de volta, ouvintes. Eu e, claro, a Lúcia. Aliás, a Lúcia ainda não está. A Lúcia ainda não está. Cometi aqui uma pequena gafe técnica. E a Lúcia só está agora. Olá, Lúcia. Olá. Pronto. São agora 21 horas e 5 minutos em Portugal continental. 20 horas e 5 minutos nos Açores. São 17 horas, não é? 5 minutos segundo horário de Brasília. 17 e 5. 15 horas e 15 minutos e 15 e 5 no Acre. É. Não é? O Acre tem menos 2 horas que Brasília, não é? É verdade. E é muito longe, muito longe. Há aqui uma página na internet que é Fatos Desconhecidos. E então as pessoas brincam muito com o facto de as coisas no Acre só chegarem depois. porque é um país que está... Um país, é um... Um estado. Estado, é. Que tem, no fundo, um horário muito diferente, não é? E então, há situação... Eu lembro-me de coisas do estilo... Olá, eu sou do Acre e vim-se a dizer que chegou hoje até nós um aparelho tecnológico muito interessante. Rádio, chama-se rádio, por exemplo. Então, ou então, isto em 2016, passou agora aqui na TV Acre, acabou de acontecer uma tragédia, o avião que foi ter contra as Torres Gêmeas, pronto. É. Só que é assim um pouco mais agressivo, né? Mas, é. Piada. Exageram, a brincadeira exagerada, assim, né? Aumentam. Hein? Mas é até pra gente, né? Quer dizer, eu também tô na parte sudeste, né? Eu tô quase sul. Então ele tá no extremo oposto, né? Exato. É muito, por isso que a gente fala, nossa, tem que atravessar o país, na verdade. Ora bem, e então o que é que são os arteiros? Um grupo de voluntários que faz coisas muito interessantes, dos quais faz parte o professor de locução da Lúcia, que é o nosso amigo Marcos Rangel, e também o Vander Rosola, daí o bate-papo musical e o salado musical e outras coisinhas que tais. Uns são bate-papo, outros são musicais e outros são coisas muito mais, ou seja, além disso, são coisas muito interessantes. Lúcia, conte-me e conte-nos, fale-me sobre este fantástico grupo que são os arteiros, que vem de arte, não é? É, de arte. Então, nós somos um grupo de voluntários que nos reunimos porque gostamos de atuar, de escrever e de editar. E nós somos comandados pela Magda do IBC, né, conhecida como Dadá, nossa... chefe, nossa moderadora, e ela reuniu essas pessoas, né, que gostam de atuar, e nós fazemos, alguns escrevem histórias, peças, novelas, maiores, menores, esquetes, radiofonizamos algumas piadas, é realmente um grupo, é um material de áudio, né, apenas áudio, e muito interessante, são pessoas muito talentosas, nós temos às vezes um dirigir o outro, um sabe mais, quem sabe ensina, né? Nem todo mundo sabe tudo, e com isso a gente acaba criando um vínculo de amizade, de companheirismo, de tolerância, né? Porque as pessoas são pessoas diferentes, com temperamentos diferentes e com histórias diferentes de vida, né? Então, alguns têm mais domínio sobre a informática, outros menos, mas gosta de atuar, gosta de ler, gosta de criar. Então, se torna assim, uma coisa muito agradável, uma coisa de lazer, na verdade. Então, é uma grande brincadeira. Eu acho que todos os arteiros ainda são muito crianças. A criança que há, né, dentro de cada um está mais aflorada ali nos arteiros. Porque tudo gira em torno da alegria, né? E o Marcos Rangel, ele é um dos galãs com aquela voz maravilhosa. Então, quando precisa de um galã, assim, um namorador, né, um homem, assim, galanteador, geralmente ele é convidado. Então, nós convidamos pessoas que se colocaram à disposição do grupo. Então, a gente tem um arquivo de voz. Quando a pessoa entra no grupo, ela se apresenta por voz. Então, se nós temos uma história onde precisamos de um homem, de uma jovem, com jeito mais de adolescente, então a gente tem aquele arquivo para buscar, olha, esta personagem teria a voz da Lúcia Helena, este personagem teria a voz do Marcos Rangel, e de outros também, nós temos muitos atores e atrizes, né? Então, na verdade, uma grande alegria, é um grande prazer para mim fazer parte desse grupo, E os nossos colegas são pessoas inteligentíssimas, criativas. E eu não vou falar mais, porque já falei tudo que eu podia falar do grupo. Não, de bom, eu falei. É um grupo que tem a particularidade, digo eu, de incluir pessoas sem as segregar, digo eu. Isto é, aquilo que eu percebi, e isto confesso que não cheguei tão longe no tema com a Lúcia, ou seja, a partir daqui eu sei tanto como os ouvintes, é um grupo feito maioritariamente por pessoas cegas, mas não é obrigatório ser cego para fazer parte do grupo. Não, porque às vezes a gente precisa, de repente, se eu precisar de um ator e está faltando uma fala para a gente concluir um trabalho e a pessoa que deveria fazer está com problema no computador, não consegue enviar um arquivo, eu peço sem problema nenhum para o motorista da van da escola, para o meu primo, para o meu pai, para o meu irmão, para quem estiver por perto, os filhos, né, os atores que têm filhos, os vizinhos, precisou de falar e a gente não tem ninguém, qualquer um é convidado, vai lá e faz uma fala rapidinha para a gente, né, para às vezes concluir um trabalho. Então não tem essa coisa, não. Qualquer pessoa pode ser, sim, dos arteiros. Sim, eu digo isto porque muitas vezes os grupos que incluem, que ajudam a incluir pessoas com deficiência visual, no caso, são muitas vezes segregadores. Não sei se a Lúcia já passou por essa experiência, eu já confesso que já passei. Sim. Aliás, confesso que já procuraram desentender-se, eu digo procuraram porque eu não permiti, mas procuraram desentender-se comigo, porque, vamos lá, então a Antena Web que é feita por pessoas cegas e aceita pessoas que veem. Então, mas o que é isto? Não, a Antena Web não é feita por pessoas cegas, é feita por pessoas. Uhum. Genericamente. É. Eu nem sei, eu acho que neste momento a maior parte das pessoas que cá está vê. Não fiz nenhuma estatística, nem não tenho o que a fazer. Uhum. Mas e depois, eu reparo muito isso, que há grupos e projetos que com tanta sede de inclusão acabam por segregar, ou seja, é só para pessoas cegas. Pronto. Uhum. Eu acho que é pena, porque acho que todos podemos conviver uns com os outros, somos pessoas normais, e como pessoas normais que somos, fazemos parte de grupos onde somos minoritariamente cegos, ou de grupos onde somos maioritariamente cegos. Acho que não há por que segregar. E fiquei com essa ideia também do grupo Arteiros, que é um grupo muito liberal, e é um grupo de voluntários, né? Ou seja, ninguém está a ganhar para aquilo. Sim, que está voluntários, a fazer. Sim, voluntários, não. Nós estamos ganhando. Então, e sim, força. E as pessoas, elas interagem, elas trocam muito, não tem um grupo formado. Por exemplo, sempre você vai ser a estrela. Não, eu vou ser a professora, eu vou ser a mãe, eu vou ser a avó. Todo mundo faz tudo, sabe? É um grupo onde todo mundo faz tudo, não tem aquele melhor que o outro. A nossa líder, ela gosta muito de trocar as equipes de trabalho. Quem editou nessa vai escrever na outra, quem escreveu agora vai atuar. Então, para que todos façam tudo, né? E a gente se aperfeiçoe, porque sempre a gente tem um dom, né? Mas, assim, então é legal que todo mundo aprende tudo, procura aprender. E a gente tem uma convivência fora da lista também muito boa. Porque muitas vezes nós temos que ligar um para o outro para saber de uma fala, ou olha, aqui eu gostaria que você tivesse feito assim, não foi assim que aconteceu. E a gente sempre procura fazer o melhor. Então, é uma qualidade de trabalho muito boa. Apesar das pessoas, às vezes, estarem em estados diferentes, terem equipamentos diferentes, né? Mas é uma qualidade muito boa. E, enfim, quando eu não fazia parte dos arteiros, eu já tinha um grupo de montagem, de novela, de alguma coisa, um grupo menor que os arteiros, né? Mas eu comecei assim, num grupo menor, e às vezes a gente ouvia os trabalhos dos arteiros, e eu falava, nossa, gente, que grupo é esse? Porque é muito perfeito. dentro da medida do possível, claro, né? Como eu estou dizendo, com o equipamento que a gente tem, acesso, e que não é, né, nem sempre o melhor. E eu tinha muita vontade, eu tinha um sonho de um dia ser uma arteira, né? E hoje eu consegui. E, a gente, e outra coisa também, além de poder ser qualquer pessoa, é, nós também divulgamos o trabalho dos colegas. Então, as outras listas que tem, pessoas que fazem também o mesmo trabalho de dramatização, é, também a gente apresenta, incentiva, o nosso trabalho vai para os outros grupos. Realmente é uma troca muito gratificante. Eu sou muito feliz por fazer parte dos arteiros e acredito que a maioria pensa como eu. Inclusive, eu já tive aqui a hipótese de ouvir uma história e que basicamente até aquele detalhe, porque não é só colocar a voz. Há pouco a Lúcia falava que são muito perfeitos. E eu lembro-me de estar a ouvir, portanto, aquela gravação, aquela história de mais ou menos 10 minutos. E até o detalhe da voz estar longe, da voz estar mais perto, mais para a direita, mais aquela sensação nítida de movimento, foi tudo levada ao detalhe. Foi uma coisa fantástica, porque cá está, é como diz, ou seja, são pessoas que fazem gosto de trabalho, e por isso é que eu também decidi trazer aqui o assunto dos arteiros. Porque no fundo são radioartistas, não é? Faz lembrar até um pouco as antigas radionovelas, não é? Pelo menos daquilo que eu ouvi. É isso mesmo, é uma radionovela. É isso mesmo. Mas até mais do que isso, porque no fundo. Sim. Não, mas eu não sei o tempo que eu tenho agora para dizer, mas tem um detalhe. Posso? Que eu me divirto muito com isso. Então, normalmente, a maioria de nós lá temos um gravador. Então, aonde a gente vai. A gente leva o gravador. Por quê? Porque se eu estou num restaurante, eu vou gravar o ambiente do restaurante, né? Aí, às vezes, eu vou à rua, vou às compras, ou sei lá, eu levo. De repente, o barulho da caixa do supermercado, os carrinhos andando ali, porque tudo isso a gente usa. Raramente nós pegamos efeitos prontos do Google, que estão ali disponíveis na internet. Normalmente, a gente cria os efeitos, né? Então, numa dessas últimas novelas, inclusive que o Marcos Rangel trabalhava, eu precisava derrubar umas caixas, eu precisava o áudio de caixas, pacotes caindo da mão de uma moça que ia levar um esbarrão. Ela estava fazendo compras, ia levar um esbarrão e as caixas iam cair, né? Ai, mas olha, foi muito tempo para mim conseguir aquele efeito das caixas caindo, porque eu peguei caixas de sapato na mão, o gravador na outra, e tô, vou derrubar essas caixas, derrubava, não tá bom, não é esse efeito. Aí misturava caixas com sacolas com roupas, enfiava um monte de roupa dentro de uma sacola e derrubava no chão. Olha, foi muito difícil, eu e o meu namorado Leandro Mendonça, que é um dos editores, né? Uhum. E ele falava assim, não é esse barulho, eu jogava, é isso, não é. Ah, então acho que é o piso aqui, deixa eu ir para o piso do banheiro. Quer dizer, a gente cria os efeitos, mas ficou perfeito, perfeito. Você imagina... Nós aqui na Antena Web também. Nós aqui na Antena Web, alguns dos efeitos são feitos por nós aqui também. E é muito gostoso, né, fazer, porque a gente, por isso que eu falo, a gente brinca mais, a gente se diverte mais do que a seriedade da coisa. Para fazer também uma parada de ônibus que ele queria abrir a porta do ônibus e fazer um barulho de, ai, eu não sei como chama aquilo, fazer o ar assim, ó, tsh, ah, né? Sim, abrir a porta, aquilo é as portas tsh, que tem assim. Pá, e tinha que bater, pá. Aí eu peguei da porta da geladeira e o tsh da cadeira do computador que desce, né? Faz aquele tsh. Só que aí ele pega e coloca lá nas coisas para aumentar, no Audacity, para dar um som, não sei o quê. Aí já não é minha parte. É a parte é fazer o barulho, já gravar o barulho. Exatamente. Então, mas é muito bom, é muito gostoso. E muito perfeito, bom, como você diz. É. Muita originalidade, sem dúvida. E é isso que eu também... Ainda eu não conhecia tanto, mas confesso que passei ainda a gostar ainda mais do trabalho dos arteiros. Pergunto, Lúcia, qual é que é o nosso e-mail? É AW, é isso, né? Exatamente. Meu Deus do céu. Esse AW do começo que eu acho meio estranho. É aw@antenaweb.info. Exatamente. Tá bom. E agora vamos ter When I See Nothing At All, música aqui trazida pelo Norm Keating. Temos também Wind of Change, a música dos Scorpions, conhece? Scorpions eu conheço. Temos também Linger, o tema dos The Cranberries, e Love Is All Around, dos Wet Wet Wet. São as próximas 4 músicas que eu sugiro para os nossos ouvintes nesta edição do nosso programa. Quando voltarmos, já será para as despedidas. Sabe porquê, Lúcia? Porque já são 21 horas e 22 minutos. Ou seja, ainda nem começaram as 4 músicas e já só temos 30. Agora são 21h23. E já só temos 37 minutos de programa. Portanto, está a passar rápido? Está a passar rápido, graças a Deus! Não, eu estou adorando fazer, mas está me dando até calor já. Não, mas eu fico contente. Passou muito rápido, está, mesmo. Se está a passar rápido, é sinal que está a correr bem, não é? Não, sim, está, é. Muito eu bom, confesso às gostando. Vezes, eu confesso às vezes que eu, quando inicio um programa, naqueles que têm 30 minutos, eu penso, bem, começamos a falar, nós já vamos aqui, ainda só passaram 6 ou 7 minutos. Bem, vamos lá ver como é que isto vai ser. E quando dou por mim, já estamos em 31 minutos e já estou a estar a cortar a palavra, quase, não é? Não mando calar ninguém, mas a fecharmos o tema, porque de repente o tempo passou e eu nem dei conta. É, mas foi mesmo. E ó, que são 2 horas, hein? Eu achei que fosse ser uma coisa assim que a gente fosse ficar cansativo, que fosse ficar, né? Não, foi muito rápido, muito descontraído. Eu estou achando muito gostoso. Muito bem. Então vamos lá à nossa sequência musical, começando com este tema. Agora eu não pergunto à Lúcia se podemos ou não, porque a Lúcia já me disse que sim. Sim. Nós vamos então ficar com a música de Ronan Keating, When Is Nothing At All. É um tema de 1985, mas foi gravado pela primeira vez em 99 por este ex-boizão. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you crowd, crowd, crowd,

as I lay on my bed. I kinda get to thinking of all the things you said. Oh, yes, I did. You gave your promise to me, and I give mine to you. Someone beside me in everything I do. Estamos, ouvintes! Já cá estamos? Já cá estamos, Lúcia? É, já! Já estamos! Desta vez não houve problemas técnicos, desta vez não. Não... Uhum. Pronto, não faltou aqui nada, desta vez correu tudo bem! Sim! Pois é! Ora, a Lúcia falava aqui em off de algo que eu. Não sei se pode falar em on, não? Referente sim, ao YouTube. Sim. É? Então vamos lá. Porque há uma relação entre arteiros e YouTube. Qual é que é? Digamos. Então, é que nós não tínhamos um canal no YouTube, né? E agora nós temos um canal. Recentemente foi feito a coisa de talvez 20 dias atrás, um pouco mais. Foi feito criado, né, o canal no YouTube dos arteiros. E nós estamos ali com alguns, ainda não foram feitas todas as apresentações, mas nós temos lá algumas apresentações, e é arteiro só que eu acho que busca mesmo. Sabe que eu nem sei, mas eu acho que é isso, porque é muito meio que novo para todo mundo, então o pessoal está gravando a apresentação ainda, ainda não foi escolhida qual vai ser o primeiro trabalho que vai ficar lá disponível, mas a gente vai ter, todos terão a oportunidade de ouvir os nossos trabalhos através do YouTube. Então é muito interessante, porque até então era uma coisa mais fechada, né? As pessoas mais de listas, assim, que tinham acesso. E agora, pelo YouTube, qualquer pessoa vai poder ouvir os trabalhos dos arteiros. Os ouvintes só vêm aqui a escrever, porque eu estou a... pesquisar aqui no YouTube pelos arteiros. Quero ver se nos encontramos, se vos encontro. Uhum. E também o YouTube tem um defeito muito grande, que é, tem muito script a correr, e então interfere às vezes com o monitor de ecrã. Mas, vamos lá. Eu acho que encontro os arteiros. Cantinho dos arteiros. Não, eu acho tem que... 305... Não, não é, não, não é a cantinho, não. Não. É só os arteiros no YouTube, pelo que eu sei. Pelo menos o link, o que a gente recebeu aqui no... E eu nem estou na máquina onde eu poderia ter maiores informações, mas eu acho que é arteiros no YouTube, é o que eu vi lá. Pronto, então vamos pesquisar aqui ao correr do tempo pelos arteiros. Pronto. É isso. Bom, nós já temos aquela parte que eu não gosto muito, mas que tem de ser, não é? Que são as despedidas. E agora o juízo final, que é, Lúcia, nós vamos encontrar-nos aqui na próxima semana, não é? Sim, claro. Muito. Nos encontraremos na próxima semana. Ainda bem. Foi um prazer. Eu fiquei muito feliz. Estou muito feliz aqui conversando com todos. E a semana que vem tem mais. já tive aqui a oportunidade de conhecer a nossa colega inusitada Filipa Ferreira e a outra inusitada Adriana Pequeno. Sim. Que é também, aliás, Minutos Inusitados e Distinta Fé, e nós temos aqui alguns programas que acho que os nossos ouvintes, e eu sei que temos hoje novos ouvintes que a Lúcia trouxe até nós, imagino eu que ainda haja resistentes, ou será que sim, será bom sinal. E então, eu convido que possam também visitar o nosso site www.antenaweb.info e possam então conhecer também um bocadinho o nosso mundo, de forma também a conhecerem alguns destes programas. Minutos Inusitados, Distinta Fé, 3 em Ponto, tem também, para quem gosta em espanhol, o programa Anímate, para quem gosta de romeno, Inima Romanesca, para quem gosta de português, Rádio à Tarde ou De Par em Par, e centenas de outros programas das mais diversas categorias em 16 idiomas distintos. Pois, são 16, são diferentes, não é? Porque senão eram 16, eram menos. Mas pronto. Ora bem, eu penso então que podemos terminar com 4 músicas na entrada do milénio, e que no caso são Faith Hill com Breathe, Santana com o tema Smooth, também Everything You Want dos Vertical Horizon, e para finalizar aqui uma música que não é tão conhecida, Everclear, chamada Wonderful, ou seja, eles são os Everclear e a música chama-se Wonderful. E porquê é Wonderful? Porque o nosso programa hoje foi Wonderful, Amazing, Incredible. Ou seja, all eu achei good. Que foi o máximo, foi tudo de bom, foi lindo. Exatamente. Não é? E então é assim que vamos despedir-nos dos nossos ouvintes. Voltamos então a encontrar-nos na próxima semana. Eu também me despeço. E pronto. Nós voltamos a encontrar na próxima semana. Qualquer mensagem, se for uma crítica negativa, mandem para o nãoexiste@antenaweb.info. Não, se mandarem, você não me fala, não. Não manda para mim, não, tá? Não deixa eu saber, me deixa enganada. Não, porque eu depois vai parar na mesma aqui. Mas escrevam-nos para o nosso e-mail, aw@antenaweb.info. E, enfim, espero que tenham gostado, que tenham apreciado pelo positivo este espaço radiofónico, e então vamos terminar por aqui. Só para dizer algumas informações sobre esses artistas: Faith Hill é uma artista norte-americana de country, mas que fez curiosamente sucesso com temas que não são propriamente country. Bem, é um country mais comercial, mas é um country rock, quase. Breathe foi o primeiro grande êxito depois de Kiss Me. Quanto a Santana, famosíssimo guitarrista, um, e que aqui tem uma voz também nesta música. Quanto aos outros dois nomes, não são tão conhecidos, eu próprio também não tenho muita informação sobre eles, mas estes fizeram, estas músicas fizeram muito sucesso. Já agora, no Billboard, no ano 2000, as três primeiras músicas, ou seja, o pódio, os três primeiros, duas eram do Carlos Santana. Pronto. Era a Smooth e a Maria Maria. Pronto. Músicas muito... Aliás, até quase que estive para escolher essa música, mas... decidi escolher a Smooth. Tem mais guitarra. Pá, também não seria assim uma coisa tão... By night. Porque no Brasil, ainda é tarde. Pronto. E é uma forma de passarmos um bocadinho mais tranquilo. Daqui a pouco temos Filhos da Noite com José Luís Dias, aí só em podcast. Aliás, ao vivo, peço desculpa, naquela minha cabeça. Também vai estar disponível em podcast, mas também será ao vivo. Muito bem. Breathe, música de Faith Hill para fechar, para dar início à última sequência desta edição do nosso Dom Luca. Até para a semana. I can feel the magic floating in the air. Being with you gets me that way. I watch the sunlight dance across your face, and I've never been this swept away. All my thoughts just seem to settle on the breeze when I'm lying wrapped up in your arms. The whole world just fades away. The only thing I hear is the beating of your heart. And I can feel you breathe, it's washing over me. And suddenly I'm melting into you. There's nothing left to prove, and baby, all we need is just to be caught up in the touch, slow and steady rush. Baby, isn't that the way that love's supposed to be? I can feel you breathe. As all the walls come tumbling down, closer than I've ever felt before. And I know, and you know, there's no need for words right now. And I can feel you breathe washing over me. And suddenly I'm melting into you. There's nothing left. Breathe. breathed. I can feel the magic floating in the air. Being with you gets me that way. www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. At the back of your mind, you never could get in unless you were fed in. Now you're here and you don't know why. But under skin knees and the skin marks, past the places where you used to learn, you howl and listen, listen away. Wonderful. Wonderful. Isn't everything wonderful? Wonderful now.